Dois, três. Bar Pires, Bar Pires, o bar pra frente, o bar que é quente. A onda na Augusta é comer e beber, só no Bar Pires. Entre você também na onda do Bar Iris. Comes e bebes bem cafonas no coração da Augusta. Bar Iris, Bar Iris. Augusta quase esquina Jaú. Você estará comigo domingo que vem. Ficaremos sorrindo e eu darei com carinho uma flor pra você, pra lembrar. Marquei na agenda Silvia, não esquecerei. Silvia, 20 horas domingo. Silvia, 20 horas domingo. Silvia, 20 horas domingo. Foi tão bom eu ter lhe encontrado e eu vivo ansioso a esperar que a semana passe depressa pra de novo me encontrar. Não esquecerei. Silvia, 20 horas domingo. Silvia, 20 horas domingo. Silvia, 20 horas domingo. Foi tão bom eu ter lhe encontrado e eu vivo ansioso a esperar que a semana passe depressa.